Salve, guerreiro! Vem, guerreiro! Apoio o ponto! Em nome de Jesus! O guerreiro não desanda, o guerreiro prevalece na fé. Erga a cabeça, bote o confronto, tá tudo pronto, não se esqueça. Do alto vem a força pra vencer essa guerra. Sim, sou mais você de glória em glória nessa terra. O barato é louco, a fita é de mil graus. Se prepare, meu truta, batalha espiritual. A nossa luta, meu truta, conta toda a potestade. Detonar, aniquilar, toda a hoste da maldade foi. Aí, guerreiro, firme nessa luta, cada dia te vergonha um retupla. Firmeza na palavra, não abaixa a guarda, não deixe que o pecado. Tem muito mano na parada, com conversa fiada. Com muito tititi, papo que não pega nada. Cê tá ligado? Existe um aliado. Está sempre com você, não vai te deixar de lado. Jesus Cristo está sempre com você. Ele te capacita, te dá força pra vencer. Com o poder do evangelho, a força da oração foi derramada ao céu pra você ser um campeão. Um bom guerreiro não desiste facilmente. Tem fé, qualquer permanece de pé. É firme no proceder, acredita, vai vencer. Então vai crescer a hora, mano, vai de glória em glória. Vereda da justiça, caminho pra vitória. Quem foi que disse que homem não chora? A lágrima rola do seu rosto, rega sua vitória. Oh, glória! Sei que a luta dói, machuca, meu truta. Não existe vitória sem antes ter a luta. A verdade prevalece, mentira desfalece. Você põe todas as coisas naquele que te fortalece. DJ Risca faz sweat, eu vou cantar no rap. Meu salve é pra você, guerreiro, vê se não me esquece. Com o poder do evangelho, a força da oração foi derramada ao céu pra você ser um campeão. Personalidade resiste, a luta não recua, não é covarde, ele é firmão, tem atitude. Bom guerreiro não se ilude, corre pelo certo e busca sempre a plenitude do Deus que é poderoso, o criador da terra. Que te faz guerreiro, fica firme nessa guerra. Então, vai guerreiro, herdeiro da promessa. Alexandre Mariano representa a voz da festa. Pois ele está contigo, guerreiro, e só ele pode te...